94, saí da Momo, passa 1087. Cruzeiro 94, identifique. Foi para Suba para o 370, saí da Momo, transição pro Ti. Cuidado, radar na decolagem. Sobezinha Momo, transição pro Ti, pro 370, Momo 094. 0015, limite a radial 280, salve. Uno 436, curve à direita, proa 090, reporte estabilizado com o radiador. Correia, bom dia. Controle direto, por exemplo, é falar por 5710, 120-09. Voo 1436, continuando a situação e fala aí, está livre. Quais anos está livre, 1436? O Oscar Mike Yankee mantém espera sobre a RMAP, aguarda a nova autorização para a interpretação do teste. contato do seu processo de aproximação, posição de uma hora, 8 milhas, direção na, na final da posição a 0, para 1 milha 0 de grau de segunda edição. Eu estou para o localizador, vou na 1 milha 2. Bona 962, chame o seu Salvador, frequência 18 do Small Light 5. E 4082, reparação na presta de fechamento, mantenha a presença proa, pro 035, limitado pelo localizador. Para o localizador, sobre direita para o 065, desça para 216 e vamos estabilizar. 2, direita solo, 2.9. 4207, caminho centro Recife, pretensão 98, decimal 35, alterna 123, decimal 80. Thank you. 5, vagão 01, posso pegar alguma coisa? Ah, meu Deus, para a sua alta, preciso. Thank you. Vitória da Delta. 363 também, está no tráfego de 10 horas, 10 milhas, no sudoeste, é um Papa Alfa 32, mantendo o nível 080. Salvo, 3745, Luiz Lopes. posição completamente visual. Eu não tenho da saída, eu tenho que fazer. Eu acho que na frente, 3, 6, 1, 8, 2, 9, 5.